Abra comigo Romanos 8. Acompanhe na sua Bíblia, eu vou fazer esta leitura. Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque Jesus é a justiça. Ele já fez justiça. Pela justiça de Deus, Satanás teria que receber. Não tem jeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Usamos alguma coisa que é um produto, é um elemento, é algo que pertence a Satanás, o pecado. Tomamos posse disso e mexemos com o pecado e usamos o pecado e nos apossamos do pecado. Então devemos a Satanás. E pela justiça de Deus, ele nunca destruiria Satanás e salvaria o homem assim, sem mais, sem menos, porque Deus é justo. Então o que ele fez? Alguém vai pagar por isso. Jesus, vai lá, meu filho, vai lá, entrega a sua vida, dê o seu sangue, porque é um sangue de justo, vai comprar o pecado, a culpa de todos. E Jesus vem e paga. E por isso ele vem e diz: não há mais condenação, estão todos justificados. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, não de morte, não de tristeza, não de angústia, não de limitação, não de bloqueios, não de decepções, a lei da vida que floresce. A palavra do Senhor diz que até a árvore cortada ainda tem esperança, pode florescer nela um broto e dali brotar vida. A vida que brota, mesmo no meio das tempestades, das angústias, das tristezas, das tragédias, Deus pode brotar vida. Por meio de Jesus Cristo vem a lei do Espírito de vida, que libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Verso 4: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm suas mentes voltadas para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes voltadas para o que o Espírito deseja. Verso 11: e se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito, versículo 16, testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Mas Senhor, eu estou sofrendo. Mas Senhor, eu sofri, me tiraram. Senhor, eu fui injustiçado. Senhor, eu perdi. Senhor, eu não consegui. Senhor, eu não alcancei. Senhor, eu não tive um destino. Senhor, meus pais. Senhor, o futuro. Senhor, a minha sorte. Não, não preciso pensar em nada. Eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso crer. Aquilo que a palavra do Senhor diz: os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Verso 19: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança da mesma, versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, para a justiça daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Verso 29: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Verso 31, que diremos, pois, diante de todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, gratuitamente, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será uma tribulação? Uma angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todo dia, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Paulo revela a situação comum, atual, contínua de toda a sociedade humana. Enfrentamos lutas, dificuldades. Enfrentamos o que ele diz aqui, morte, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Enfrentamos todas as aflições dessa vida. E queremos muitas vezes pedir a Deus, Deus me mostra por quê. Queremos entender a justiça de Deus, mas a justiça de Deus não se entende, a justiça de Deus se recebe. É uma pessoa, a pessoa do Espírito de Deus, na pessoa de Jesus Cristo que vem, toma posse da nossa vida e domina todo o nosso ser. E quando nós estamos nele, nada nos separa do seu amor. E o seu amor, ele suplanta qualquer uma dessas coisas que enfrentamos. Nada nos separará. Eu estou convencido disso. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Verso 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nessa terra, será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a justiça de Deus dentro de nós. Nada. Por isso é pela fé. Se eu não entrar pela fé, eu não tomo posse dessa justiça. Eu posso sofrer alguma seta do diabo que me rouba, que me perturba, que vai minando, que vai matando a alegria. Mas o Senhor vem sobre nós e diz, filho, eu sou a justiça. Me deixa dominar, me deixa entrar lá naquele cantinho que você não quer tocar. Me deixa entrar lá no fundo, naquele quarto que você trancou. Me deixa entrar em toda a área da sua vida. Me deixa entrar no seu coração em todos os cantos. Porque eu trago luz, trago paz, trago justiça. E ninguém vai te impedir de estar ligado ao meu amor. E eu sou a justiça. E a justiça te põe caminhando justo, sem folga, no centro da vontade de Deus. Tome posse disso, filho, é pela fé. Esta é a justiça de Deus, filho. E se você me tem, você será a minha justiça diante dos homens.